comandante, muito bom dia, o TAM 3152. 3152 da TAM, bom dia, contato radar, sabe, mantenho 330, saí da PUCA. 330 PUCA, tá, 3152. Turista 3152, o Aracaju da presente? 3152, mantém o perfil. Mantém o perfil. Tá 3170, aciona a identificação, desce para 3000 pés, que é legal no 05, direto zona. Direto zona 3000 pés, muito obrigado. Tá 3170. 1252, chama Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 2545, é isso? Afirmo. 1289000, autorização para João Pessoa, sentido na Delta, posição 4. Já passou Duna. 5344 já está estabilizado. Afirma, estabilizado localizador. 5344, completa final, torre 1895. 1895, 5344, obrigado. Até daqui a pouco. Então, 3170, desce para 2000 pés, autorizado ILS, aborto estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, aborto estabilizado, 3170. WebJet 6746, aciona identificação, 10-0, correção, 10-2000 pés, quem negar 1-0, 1-4, direto do topo. 1-0, 1-4, 2000, Duna. São 3170, completa final, torre 11895. 3895, muito boa noite, meu trabalho. 6746, completa final, chama Torre Uno no 895. 1895, boa noite, Henrique. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Trolley, bom 805 decolado. Bom 805, contato radar, sobe, mantém 370, saída PUCA. 370 PUCA.